Alô, Rodrigo e Danca Baiá. Que música linda, meus irmãos. Há tempo eu não sabia o que era amar. Eu não sabia o que era ter alguém em quem pensar. Eu peço a Deus que dure o tempo certo, mas que o tempo certo seja a vida inteira. A vida inteira. Só nós dois, com grana ou sem grana pra nada. Só nós dois, cinema, boteco ou em casa. Só nós dois. E que tal se mais tarde desses dois surgissem mais dois? Ia ser uma loucura tão linda. Um menino e uma menina. Ela pra lembrar você e ele pra você sempre lembrar de mim. Chora, meu sapo! Bruno Bruno, pra tocar no seu coração. Sem grana pra nada. Só nós dois, cinema, boteco em casa. Só nós dois. E que tal se mais tarde desses dois surgissem mais dois? Ia ser uma loucura tão linda. Lembrar você e ele pra você sempre lembrar de mim, de mim. E que tal se mais tarde desses dois surgissem mais dois? Ia ser uma loucura tão linda. Um menino e uma menina. Ela pra lembrar você e ele pra você sempre lembrar de mim. Ela pra lembrar você e ele pra você sempre lembrar de mim.